que resonga na canhada, acordeona, voz trocada, sob um céu de Santa Fé. De volta o pago contempla o semblante do sombreiro, que assoma ao tranco campeiro, meu rosilho pangaré. Golpei um gole de canha, bombei a lua na estrada, que vai direito à ramada deste ranchito quichado. Pro ataliba o saludo, saco a chilena e o pala, erremos dentro da sala, da rastra o florão prateado. Por vaqueano trago a estampa e o pedido ao musiqueiro, de um valseado balconeiro que se vai fazendo eco, que hoje há mais de uma morena querendo bailar serena. Junto à flor do meu jaleco, bem na flor do meu jaleco, bem na flor do meu jaleco. Do paisano o mesmo grito, o mesmo vinho golpeado, então busco arrinconado o olhar da mesma morena. No negaceio convido pra bailar de pé trocado, num romance alpargateado, repetindo a mesma cena. Encosta o rosto moreno junto à flor do jaleco e sonha com a primavera, retornando para o rincão. E no volteio da sala, não chora e baila comigo, que desta volta te digo, te entrego meu coração. Por vaqueano trago a estampa e o pedido ao musiqueiro, de um valseado balconeiro que se vai fazendo eco. E hoje há mais de uma morena querendo bailar serena. Junto à flor do meu jaleco, bem na flor do meu jaleco, bem na flor do meu jaleco, bem na flor do meu jaleco.